Tomei um susto quando chegou aquela carta fechada com as iniciais e duas letras douradas. Pra quem falou que tava infeliz com relacionamento, que poderia acabar a qualquer momento, acabou. Em cima do altar, a noiva chegou. O casamento foi anunciado, mas eu tô na dúvida ainda. Será que ela tá decidida? O que é mais emoção na recaída? O casamento foi anunciado e eu tô na dúvida ainda. Será que ela tá decidida? O que é mais emoção na recaída? E o sim perdeu pro oi sumida. Mais uma da fábrica da sofrência do caô. Segura o hit. Portal do Arrocha. Pra quem falou que tava infeliz com relacionamento, que poderia acabar a qualquer momento, acabou. E o casamento foi anunciado e eu tô na dúvida ainda. Será que ela tá decidida? Ou quer mais emoção na recaída? O casamento foi anunciado e eu tô na dúvida ainda. Será que ela tá decidida? Ou quer mais emoção na recaída? E o se perdeu foi sumida. Essa é pra beber até enquanto não tiver álcool.